Hello. What up, WM? Yo, man. I don't know if I'm in the right spot, you know what I'm saying? Ben, se tiver duas minas aí na frente, é porque você chegou sim. Oh, ok. Então eu acho que já cheguei no lugar certo. Ok, bro, I'm with you. Yeah, man. Nice. Eu vivo chapado, fumando essa vida que Deus me deu. Jogando roleta russa com Maximus no Coliseu. Enquanto não cabe essa party, vou sempre estar nessa vibe. Ficando crazy com essas rimas de flows. Penetras não entram no baile. Eu não estou louco, mantenho meu foco. Não quero ter troco, fique com ele, Nirvana é meu topo. Eu não estou louco, mantenho meu foco. Não quero ter troco, fique com ele, Nirvana é meu topo. Meu barraco tá armado e preparado pra essa zona. Hoje é sem boi, sem boi, sem boi. Whisky com sabor de mel no canto da sua boca. Hoje é sem boi, sem boi, sem boi. Então pode ficar à vontade que hoje a noite vai ser sem massagem. Um pouco de brisa lá confortável, deixando teu corpo suave. Se ela se empolga já chamo pra laje. Vem pro privado, nós dois no debate. Deixando o clima quente. O plano não é back, mas eu tô bolando um. Pá com fumaça na mente. Eu vi teu corpo ficando e é papo. Ziriguidon, vi nessa ginga batendo bumbum. Pensando que vinha quando viu já foi. Que hoje a noite vai ser sem boi. Meu barraco tá armado e preparado pra essa zona. Hoje é sem boi, sem boi, sem boi. Whisky com sabor de mel no canto da sua boca. I show up at this party, I'm geeking, I'm rocking, I'm banging melodic. The rhythm is chopping, but still has some logic. A drill in your mind and you loving my product. Woo! Girl, keep moving your body. I see how you're stretching with all these arrivals. Making a nigga round, living by it, forgot it. Check into my mission, feel yourself invited. Here I go, here I go. Lay you straight down on a carpet. I don't even remember where our conversation started. You get the deep one time. Hoje é sem boi, sem boi,